Você está na Rádio Daqui AM, 1230 kHz, uma emissora do Grupo Jaime Câmara, Goiânia, Goiás. Bom astral, o seu dia começa aqui. Bom dia! A Rádio Daqui toca o que você gosta de ouvir. Os clássicos e os grandes sucessos do sertanejo no seu rádio. Modão Sertanejo, às 15h. Você também pode acompanhar nossa programação no aplicativo. Baixe e leve a Rádio Daqui com você. Rádio Daqui, sintonize. Alvorada Sertaneja. Alvorada Sertaneja. Abrindo a porteira de um dia feliz pra você. Rádio Daqui AM. Se você mudar de estação, eu vou chorar. Tá ligado? É claro que eu tô. A Rádio Daqui AM, 1230, neste horário, abre espaço para retransmitir o programa A Hora Milagrosa. Igreja Apostólica apresenta o programa A Hora Milagrosa. A Igreja Apostólica, através da Rádio Daqui AM 1230, apresentou o programa A Hora Milagrosa. Agradecemos sua atenção e convidamos para que esteja conosco diariamente às 6 horas da manhã.